dançar na presença do rei. Yeah! Uou! Tem fôlego no vial do Senhor, yeah. Tudo que tem fôlego no vial do Senhor. Com brados de alegria vou e grito de louvor. Tudo que tem fôlego no... Eu vou louvar seu santo nome, yeah. Eu vou louvar meu Senhor. Eu vou louvar meu Senhor. Com alegria no meu coração, eu vou louvar diante dele. Vamos lá! Eu vou dançar pro Senhor. Eu vou dançar pro Senhor. Com alegria no meu coração, eu vou dançar diante dele. Eu vou dançar pro Senhor. Vamos lá, igreja. O quê? Com alegria no meu coração, eu vou dançar, dançar, dançar, dançar.